precisava é de umas boas lambadas. Samba, samba, samba. Se namora, põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolalá, samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saia. Ó, morena bonita, como é que se cozinha?